brasileira. Vamos nessa. A mulher encantadora, alegre, mulher de verdade. Demonstre em sua face a sua sensibilidade. Beleza igual a sua não é comparável. Negra, branca, pobre, rica, admirável. Onde ela chega, ela é sempre bem-vinda. Amada por toda aurora, luz divina. Batalhadora, inteligente e não se acomoda. Com perdão da palavra, essa vida que é foda. Obstáculos aparecem, incentivo nenhum. Preconceito machista e não só vem de um. Eu admiro a mulher, principalmente a verdadeira. Estou falando de você, mulher brasileira. Em verso e prosa, pra ela não tem fronteira. Andando pela calçada, mulher brasileira. Não importa o lugar, ela é sempre guerreira. Quem sabe, sabe mesmo, mulher brasileira. Em verso e prosa, pra ela não tem fronteira. Andando pela calçada, mulher brasileira. Não importa o lugar, ela é sempre guerreira. Quem sabe, sabe mesmo, mulher brasileira. A muito custo atropelando as barreiras da vida pra conquistar o seu espaço. Amor e alegria, a energia que emana de um olhar feminino. A mulher em geral é algo divino. Graças a uma mulher hoje eu estou aqui, homenageando uma beleza que não tem fim. Mulheres, mulheres, simplesmente mulheres, sofredoras assumidas em todos os lugares. A mulher nesse país se desdobra em muitos para provar para os machistas que não são as imundas. Rebaixada a zero, rebaixada a nada. Mulher brasileira, sempre discriminada. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu tô ligado, mulher, você vai vencer. Rainha do lar, um tanto sonhadora. Deixe de ser a vítima e vire a predadora. Em verso e prosa, pra ela não tem fronteira. Andando pela calçada, mulher brasileira. Não importa o lugar, ela é sempre guerreira. Quem sabe, sabe mesmo, mulher brasileira. Em verso e prosa, pra ela não tem fronteira. Andando pela calçada, mulher brasileira. Não importa o lugar, ela é sempre guerreira. Quem sabe, sabe mesmo, mulher brasileira. Companheira nas horas fáceis e difíceis. Lindas brasileiras, oh meu Deus, imprevisíveis. Eu tenho que dar o braço a torcer. Mulher brasileira, eu amo você. Um olhar singelo, ah, ela é demais. Brasileiríssima mulher significa paz. Paz interior, paz espiritual, paz universal. A mulher é uau! Inocente pintura, brota em meia natureza. Mulher brasileira, brasileira, que beleza. Meu Deus, olha só aquela mulher que passa. Fogosa, gostosa, cheia de graça. Mulher serena, faceira, feiticeira. Se invoca, se chateia por besteira. Não quero ser chato e puxa saco de ninguém. Mulher brasileira, Brasil, vem que tem. Lua cheia é minha grande companheira. É pecado amar uma linda brasileira. Eu devo ser o maior pecador. Não vivo sem ela e o seu amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Mulher brasileira sentada na praça. Amada por todos e fazendo pirraça. Mas que graça, ah mulher. Em verso e prosa, pra ela não tem fronteira. Andando pela calçada, mulher brasileira. Não importa o lugar, ela é sempre guerreira. Sabe, sabe mesmo, mulher brasileira. Em verso e prosa, pra ela não tem fronteira. Andando pela calçada, mulher brasileira. Não importa o lugar, ela é sempre guerreira. Quem sabe, sabe mesmo, mulher brasileira.